condição de viver na joia. Sendo a culpa da miséria é mesmo nossa. Deixa de comandarem o nosso bolo. Agora deixa programar, deixa de ser tolo. Andando no inferno, hoje está distante, inocente, agora pare. Pensa no sistema coerente, volta o tempo da cidade. A maior parte da mesa continua na rua. Quando de retardo que isso aconteceu, Jesus não pôde comparecer, foi prestado estimular, mas